Tanto tempo e eu ainda não aprendi. Tanta coisa já passou, que é tipo assim. Tô aprendendo, mas um dia eu acerto. Quem é perfeito nesse mundo, quem é o correto? Nunca esqueço daqueles que torceram por mim. Nunca se vão, na memória é até o fim. Tem mistura pra loucura, bandido, viatura. Disposição pro ódio e várias sepulturas. Ô louco, viaja menos pra não subir seu cais. Sei que tanto faz, é melhor torcer pela paz. Mas sempre sabe na real, duvida moral. Meu respeito vai daqui até a chaparral, complexo demais. O chumba aqui é grosso, fura a carenagem, o portão e os tijolo. Se liga doido, latro é tipo assim. Pauleira na atitude pra acender o estopim. Não vou desacreditar, subestimar jamais. Que pra matar qualquer um é capaz. Que na vingança um prato cheio de ganância. Que corrói os maloqueiros a curta distância. Tem irmão que é suspeito, no dedo um defeito. É o primeiro a te apunhalar no peito. O pesadelo do pai que estupra a filha. A mãe que chora, o irmão que se vinga. Deixa quieto, tô bem no meu lugar. Eu vejo o mundo, mas não deixo ele por mim passar. É foda ver os camarada nas drogas e nas armas, empenhando a família, a própria alma. Ladrão de atitude tem respeito e organização. Prazer só no que manda o coração. Pulsação, um ritmo pra cada fita. Adrenalina faz sofrer, mas incentiva. Todo moleque quer uma lombra. Mulher, grana, se der, fama. Um rolê a paisana, mas logo se apaixona por 100 gramas. Quer enganar si mesmo e se engana. Lembrei das fitas, consequência irreparável. Eu vi ferro na cinta, atitude imperdoável. Quantos e quantos hoje não sonham com um mundo melhor? Um trampo decente, um tênis novo do bom sem B.O. Prefere whisky, gold label, Red Bull. Café Cancun, ouro, Pier 21. Nunca sonhou com Subaru, Five Star. Hoje pertence à mesma classe de quem tá lá. Cobiça que é maciça, sem pensar se compensa. Profissa quando pensa, cresce e faz a diferença. Vou perseguir meu certo, que meu erro atribulou. Nem sei se eu vou, se eu for, latro. Ontem à noite eu vi o neguinho lá no Flamengo. Os pano louco, ouro, prata que nem gringo. Cena do louco de menor gritou o bingo. Mas seis depois do quinto tiro, quem vai saber o porquê? Mundo moderno hoje ninguém sabe perder. Inveja mata quem tem glória e tem poder. Por dinheiro, por mulher, por querer, por você.